chão que te engoliu. Só viralizou por caravela ou bang bang mercenário, vermes de ambição. Dependentes quase totalmente dos backups e likes, merchans, bitch.